defend yourself. Me defend yourself. As pernas se quebram. Que combo legal. Olha como pula. Pula que pula que pula, pula. Olha como bate. Bate que bate que bate, bate. Olha como pula. Pula que pula que pula, pula. Olha como bate. Bate que bate que bate, bate. Vem a tchutchuquinha, vem comigo requebrar. Pega no compasso, pega no pintinho. Se liga, menina, que eu tô taradinho. Gostosinho, proporção. Me sobe até o céu. Me desce até o chão. As pernas se quebram. Que combo legal.